acompanhada de colegas que têm grande experiência no desenvolvimento de projetos relacionados a microfinanças, então imaginei, para essa minha participação, fazer um primeiro apanhado sobre o que é que está acontecendo pelo mundo em relação a este assunto, de tal maneira que depois eu possa, como vocês, aprender muitíssimo com os meus colegas. Eu confesso que tenho muito interesse em ouvir o que eles têm a dizer, sobretudo porque o que se tem dito é que a poupança, a criação de poupança, é para o mundo agora o que foi a ideia de microcrédito há alguns anos. E desse ponto de vista, se Bangladesh era o centro de interesse dos estudiosos em microfinanças, o que se diz agora é que a África que é a detentora desse saber, desse conhecimento. De maneira que eu, como brasileira, como vindo de um país que é pouquíssimo poupador, me sinto muito mais interessada em aprender com vocês do que propriamente poder dizer como é que o Brasil tem se comportado em relação a esse assunto. Eu posso dizer que tem se comportado mal, mas eu pretendo então fazer uma explanação muito mais dedicada aos traços gerais desse desenvolvimento de poupança, destinado sobretudo a população de baixa renda, que é a área em que eu costumo concentrar os meus estudos. Embora haja frequentemente alguma discussão sobre quais são os limites, o que é que constitui, afinal, a poupança, o que é poupança, o que é poupar, o que é que pode ou não ser considerado como poupança, eu gosto de pensar esse assunto dessa forma. A poupança traduz, a capacidade de poupança traduz a maturidade financeira de alguém. E a maturidade financeira é justamente a capacidade, a possibilidade de adiar os desejos de agora em função de futuros benefícios. Alguém que consegue fazer isso, alguém que consegue, percebendo o interesse no futuro, ser capaz de agora se privar de algum consumo ou de algum destino diferente ao dinheiro, é uma pessoa que se pode considerar madura em relação ao dinheiro. E isso não é fácil, isso não é natural, nós não nascemos assim. É por isso exatamente que é importante que se faça um esforço para que as populações sejam educadas a suportar as esperas para a realização dos seus planos. A busca pela ampliação dos níveis de inclusão social, naturalmente, precisam passar pela compreensão apurada de como é que as populações lidam com o dinheiro. Quais são as estratégias de que essas populações lançam mão, né, contando pouco recurso? Quais são as estratégias que valem a elas para desenvolver alguma forma de poupança? Quais são as barreiras e os desafios que essa população encontra para desenvolver uma poupança? E, principalmente, compreender como é que a população de menor renda compreende o dinheiro. E aí é importante a gente ter clareza de o seguinte. Diz o Banco Mundial que mais de 2,5 bilhões de adultos não possuem acesso a instituições financeiras ainda. Isso quer dizer que pelo menos 3 quartos da população dos países em desenvolvimento não tem acesso ao sistema financeiro formal. Há, portanto, um longo caminho a ser percorrido. Esse é um problema que o Brasil vive e, pelo que compreendo aqui em Angola também, é um tema que precisa ser desmembrado, ser compreendido para que se possa avançar. De um lado, também é bastante conhecida e nem totalmente justificada a resistência que os bancos eventualmente têm em função dos gastos na administração de contas de pouca monta e as despesas que isso acaba provocando. Também as populações que vivem em situação afastada dos centros urbanos, muitas vezes ficam aleijadas dessa possibilidade de participação do sistema financeiro formal. Mais recentemente, e o senhor governador fez menção ao uso das tecnologias, bem como dos agentes bancários ou dos correspondentes bancários, tem havido um esforço mais concentrado na superação desses problemas. Isso é muito bem-vindo. Naturalmente, não apenas o surgimento das tecnologias, mas dessas estratégias de aproximação das populações de menor renda, demanda em todo o mundo uma exigência de ações e de adaptações dos bancos centrais, que se vêem compelidos a se reorganizar para atender essas novidades que vão surgindo. O que a gente não pode deixar de compreender quando pensa na população de menor recurso, no Brasil e nos países em desenvolvimento de maneira geral constituem a maior parte da população, é que, como todos nós, né, eles têm um passado, têm um presente e têm um futuro. E o problema é que, tendo tão poucos recursos, essas famílias se tornam muito mais vulneráveis do que acontece às famílias que têm recursos maiores. Quando as famílias que têm recursos mais largos podem se dar a vários luxos, inclusive o luxo de cometer imprudências com o dinheiro. A população de pouco recurso não pode cometer esse equívoco, ela não tem a chance de se descuidar de tão pouco que tem. E ainda assim se percebe em populações, às vezes paupérrimas, estratégias muito curiosas e repetidas de criação de micropoupança. É o caso, por exemplo, de populações, de pessoas que fazem poupança comprando material para construir uma casa. Isso é bastante comum a gente encontrar em países de desenvolvimento. As famílias, à medida que elas conseguem algum dinheiro a mais, alguma sobra de recurso, elas compram um pouco mais de cimento, um pouco mais de tijolo e vão poupando, por assim dizer, na construção dessas casas. Ou é comum também encontrar poupanças, e com todas as aspas, na conservação de grãos, por exemplo. No Brasil é bastante comum a criação de animais como porcos, por exemplo, que funcionam para essas famílias como uma espécie de poupança. Os porquinhos vão sendo engordados para que mais tarde, daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, eles sendo vendidos para essa família, representam algum ganho, alguma forma de investimento que será demonstrado valor no longo do tempo. Desnecessário dizer que são formas muito superficiais, muito primitivas em algum sentido e, evidentemente, eivadas de possibilidade de fracasso. Né? Porquinhos morrem, grãos podem ser contaminados por alguma praga, o cimento ou areia pode vir uma chuva e levar tudo aquilo fora. O que quero chamar a atenção é para o seguinte: há uma intenção de poupança. E por isso comecei a apresentação exatamente dizendo na ideia de adiar um desejo agora em função de um futuro benefício, e é preciso não perder de vista, então, que essa intenção de poupança existe em todo o mundo, mesmo nas populações de baixíssimos recursos. Agora, é preciso a gente não perder de vista o seguinte. Em primeiro lugar, o fato de que quando as pessoas se tornam poupadoras, mesmo com essas poupanças que possam ser tão passíveis de crítica ou de cuidado, essas pessoas vão se tornando muito mais confiáveis na própria capacidade de poupança. Ou seja, mesmo intenções que possam ser tão pequenas, trazem o germe do que poderá, se bem conduzido e estimulado, transformar numa forma de poupança muito mais consistente, muito mais segura e muito mais interessante para os próprios poupadores. Se a gente considera tudo isso que eu acabei de dizer, enquanto eu preparava esse material, eu mesma fui me perguntando sobre isso. Bom, muito bem, então dá-se por certo que mesmo as pessoas de baixíssimo recurso possuem essa intenção de poupança. É o caso da gente se perguntar, apenas como provocação e para que se possa conhecer melhor a relação que existe entre formação de poupança e inclusão, se é assim, por que é então que as pessoas não poupam mais do que de fato poupam? Não é? Como a doutora Laura acabou de demonstrar, por que será que a taxa de poupança da população angolana ainda é menor que de outros países? O que será que provoca isso? E eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre esses aspectos que a gente pode chamar de os problemas da criação de poupança ou a psicologia da poupança. Claro, porque se a gente quer reverter esse quadro, é preciso saber o que é que provoca uma baixa adesão à ideia de poupança, ao compromisso de poupança. Então vamos lá, vamos ver os problemas primeiro. É muito difícil para todos nós estabelecer objetivos de médio e longo prazo, é muito difícil. Né? O tempo é uma invenção, é uma distração que exige um esforço para o qual nem todos nós estamos interessados em concorrer. O segundo problema é o fato de que guardar dinheiro em casa, e já vimos que o acesso aos bancos nem sempre é fácil, sobretudo para a população que está distante dos centros urbanos, poupar dinheiro em casa é muito difícil, sempre aparece alguma razão para gastar o dinheiro. Se não é a gente mesmo o veículo desse destino do dinheiro, há sempre um irmão, um cunhado, alguém, um amigo, alguém que aparece e o dinheiro, estando ali tão à mão, acaba encontrando uma destinação outra que não é de permanecer sem poupança. Há um terceiro aspecto que é importante. O nosso cérebro, ele processa o presente, o momento presente e o futuro de maneira muito diversa. E vocês vão compreender o que eu quero dizer com isso. É o caso, por exemplo, de quando a gente resolve fazer dieta. Né? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontece bastante. Quando a gente diz que vai fazer uma dieta, que vai dar início a uma dieta, é sempre uma dieta que vai acontecer a partir da semana que vem, na segunda-feira, é num momento futuro. No momento agora, se aparecer um punhado de chocolates, a tentação é muito maior. Ou seja, a gente vive, o nosso cérebro vive, compreendendo que nós seremos no futuro pessoas muito melhores do que nós somos agora. Dou outro exemplo. Se alguém disser, perguntar a qualquer um de nós, você acha que faz sentido gastar o seu dinheiro em coisas supérfluas, ou vou dar um exemplo bem rasteiro, mas sei que é comum aqui em Angola. Entre gastar o dinheiro com cucas bem geladinhas e desenvolver uma poupança, qualquer pessoa vai dizer, não, é claro que isso é um gasto que eu posso abrir mão, sim. Natural. No entanto, no dia a dia, é uma cuca hoje, outra cuca amanhã, outra cuca depois acolá. Ou seja, no dia a dia, nós somos muito mais indisciplinados, temos muito menos força de vontade do que nós mesmos imaginamos que seremos no futuro. Eu não vou poupar agora, mas daqui a pouco eu vou começar a poupar. Isso é um grande problema, porque leva a uma procrastinação da intenção de iniciar uma poupança, de permanecer poupando, que leva a que tanta gente veja a vida passar e não cumpra, de fato, aquele plano sempre adiado de fazer uma dieta, de parar de fumar ou de começar a poupar. O problema é que nesses esforços de desenvolver uma poupança, tantas tentações vão aparecendo pelo caminho de quem tem pouca renda, que fica muito difícil esse todo dia. Para quem tem bastante dinheiro, para quem tem dinheiro suficiente, vamos pensar dessa maneira, para quem tem dinheiro suficiente, ceder às tentações não é um grande problema. Um punhado de chocolates ou umas cucas aqui e acolá não é um problema, mas para quem tem pouco recurso é. E se essa pessoa dá de se pegar na seguinte armadilha: aquele refrigerador que você quer, você não vai conseguir comprar nunca. Aquela casa, não vai acontecer nunca. Então deixa de história, tome logo essa cuca e acabe logo com isso. Mas não é assim que a gente vive. A gente vai empurrando, empurrando e se convence que a gente tem razão e que a nossa razão é ser feliz agora, neste momento. Este é um problema que precisa ser, de alguma maneira, compreendido e superado na comunicação da ideia de poupança para a população de baixa renda. São tantos os problemas que eu fui aqui, então tantos vocês nem imaginam. Há um aspecto que sempre me chama a atenção no contato com a população de menor renda. É muito, muito, muito comum aqui mesmo em Angola, durante o projeto da Banquita, eu conheci pessoas que faziam empréstimos para ter uma poupança. Bom, então elas se endividam ou num banco ou com alguma instituição financeira para ter uma poupança. O mais elementar bom senso indica que isso não faz nenhum sentido. Mas para essas pessoas faz todo sentido, e tente você argumentar que isso não é a coisa mais inteligente a fazer. Faz todo sentido para essa população pela seguinte razão: um empréstimo exige o pagamento das prestações, das mensalidades. Portanto, o empréstimo confere disciplina a um ato que a própria pessoa não se sente capaz de ter. Isso é muito curioso, muito curioso. Elas sabem, podem compreender que estão perdendo dinheiro, mas a convicção, a desconfiança interna de que se eu ficar responsável, se a ideia de poupar ficar só na minha mão, eu não vou conseguir fazer isso. Então, antes o banco me exigindo que eu seja tão mais disciplinado. Com essas situações todas, com todas essas dificuldades, o que a gente acaba tendo é um círculo vicioso. A população de baixa renda poupa menos do que poderia poupar, ou não poupa de maneira nenhuma, e com isso ela permanece condenada a situações de miséria ou de extrema pobreza, e por isso não poupa, e assim a situação não se desenlaça. Quando é correto imaginar que a solução para a pobreza está associada à criação de poupança. Há um aspecto ainda que eu me lembrei quando estava escrevendo. Não, na verdade tem mais três aspectos. É muito problema para fazer uma poupança. Mas é o seguinte: nas famílias que existe sobra de recursos, é comum que cada um de nós assuma as decisões, faça as escolhas em relação a como o dinheiro vai ser empregado. Se vai ser com este produto, com aquele produto, que destino vai dar ao dinheiro. No entanto, nas famílias de baixo recurso, isso não é simples assim, porque cada decisão de poupança exige uma discussão infinda com a esposa, com os filhos e às vezes com outros parentes, para que se decida que destino vai se dar ao dinheiro. E francamente é muito cansativo todo momento ficar discutindo esse assunto. Esse aspecto é tão delicado e ao mesmo tempo tão usual, porque ter a a impressão de que a poupança é um sobreesforço acaba levando a um cansaço, um pouco como acontece com os músculos, não é? Quando a gente passa muito tempo sem se exercitar e resolve fazer 500 abdominais ou acorda num dia se sentindo atleta e aí vai e resolve que vai fazer correr, coisa e tal, a gente faz isso, faz. Num dia sai, hoje eu vou emagrecer 5 quilos, hoje eu vou recuperar alguma forma, e estira o músculo, claro, porque ele fica exaurido. E muitas vezes, neste esforço de poupança, eu gosto de pensar que acontece exatamente esse mesmo processo. É como se fosse um músculo que a cada esforço, a cada enfrentamento desses problemas que eu mencionei, essa intenção de poupança fosse se esgotando, fosse se cansando dessa intenção, dessa motivação. O que há de novidade no estudo? Vocês me dizem, bom, mas então é só problema? Não, aí temos boas notícias. Apesar dos problemas, eu mesma aqui em Angola tive encontros, vários encontros com zungueiras que, vou falar agora em angolês, me perdoem se eu não falo um angolês perfeito, mas que jogava quixiquila, não é isso? É assim? Jogaram quixiquila, se diz. E eu ficava encantada com as leis que elas estabeleciam nos grupos, leis severas, sobretudo quando eram os maridos que pegavam o dinheiro da quixiquila por qualquer razão, o que é bastante comum. E da mesma maneira como existem as quixiquilas em Angola, existem em praticamente todo o mundo processos de formação de clubes de poupança, de grupos de poupança, com características muito semelhantes. Esse formato como o das quixiquilas em Angola, em que as pessoas se reúnem para poupar e, ao mesmo tempo, para ter alguma possibilidade de crédito, de novo, é um processo muito rudimentar, se pode dizer, em certa medida, inclusive, muito primitivo, mas que é ele também gere possibilidade de algum sistema aprimorado e bastante mais eficaz. Há cerca de 20 anos, no Níger, uma norueguesa teve exatamente essa percepção, trabalhando com uma ONG muito conhecida, que é a CARE, e ela desenvolveu uma roupagem mais adequada, menos vulnerável desses grupos tradicionais de poupança. Ou seja, o que ela fez foi imaginar soluções que não deixassem esses grupos de poupança tão vulneráveis. Para criar uma distinção aqui na nossa conversa, eu vou chamar os grupos, como as quixiquilas, de grupos tradicionais, tá bem? E os outros grupos, esses novos grupos de grupos de poupança. Então vamos ver se as quixiquilas ocupam ou conferem com todas as características que eu me preocupei em listar. Nos grupos tradicionais, todos os membros recebem a mesma quantia de dinheiro numa ordem pré-determinada, não é? Então no grupo se sabe quem vai receber primeiro, depois é fulano, depois é fulano, depois é fulano. Confere? É assim. Há algumas exceções, ou seja, em alguns países há algumas variáveis e é possível fazer um saque e pagar juros, se você sacar antes, mas no modelo, o tradicional, isso não acontece. Também nos modelos tradicionais não existe flexibilidade para contribuir mais ou menos. O grupo estabelece uma quantia diária, semanal, mensal, e é apenas essa quantia. Uma terceira característica é que esses fundos não possuem nenhuma forma de rentabilidade, a não ser a soma do que vai sendo formado pela contribuição de cada um dos membros. Há uma quarta característica, que é uma preocupação, que é o fato dos membros que ficam lá no fim da fila para receber a quixiquila, correm o risco de, quando chegar a vez dele, o grupo ter sido diluído. né? Porque na medida em que as pessoas vão recebendo dinheiro, é humano que elas possam se desinteressar de continuar participando. Então, esse é um problema. E, por fim, são grupos que se baseiam na autoiniciativa, ou seja, eles surgem pelo acordo de determinada comunidade, 15, 20 pessoas, e que não trata de outro tema que não seja os assuntos financeiros. Ou seja, elas se encontram, essas pessoas se encontram para falar daquele tema específico. Este novo modelo de grupos de poupança tem algumas diferenças em relação a ele. E eu quero insistir nesses grupos porque eles têm sido tratados e estudados como, de fato, uma grande mudança, uma extraordinária possibilidade de inclusão financeira. Vocês já vão compreender por quê. Nesses novos grupos de poupança, as coisas são um bocadinho diferentes. Exatamente porque eles tentam superar as fragilidades do modelo anterior. Ao invés de entregar toda a soma para uma pessoa de uma única vez, o que os participantes fazem é contribuir para um fundo, né, e fazem isso durante, normalmente, de 8 a 12 meses. Então, aquele fundo só vai engordando. É possível que as pessoas que são parte desse grupo façam empréstimos e pagam juros a esse grupo, o que já confere rentabilidade ao dinheiro que foi aplicado lá. É possível também que o grupo decida conceder empréstimos para outras pessoas da comunidade que não membros do grupo. Para isso, passam pelo crivo se vale a pena, se não vale a pena, uma espécie de análise de risco baseado na credibilidade social do requerente. Mas, sendo aprovado o crédito, também constitui, com o pagamento de juros, uma fonte de renda para as pessoas. Cada membro do grupo deposita o quanto bem deseja. E isso é interessante, porque no modelo tradicional, alguém que tenha uma renda que possibilitasse uma poupança maior se sente desinteressado, porque lá na minha lixiqueira, eu sei que há pessoas que têm uma, duas, três, quatro, cinco, seis, participam de grupos diferentes, mas ainda assim, essa pessoa poderia conferir maior fôlego à poupança dela, se ela pudesse usar toda a quantia que ela tem lá sobrando. No grupo tradicional ela não pode fazer isso, nesses grupos ela pode. Ao final do ciclo, desses de 8, 12 meses, o fundo que foi criado é dividido entre os participantes de acordo com o que cada um aplicou e, de maneira geral, os estudos indicam uma valorização entre 20% e 40% num prazo de entre 8 e 12 meses, o que é bastante expressivo. São muitos problemas. Eu normalmente não faço palestras assim anotando, mas esse tema me apaixona tanto que eu tomei esse cuidado. Fique à vontade para puxar minha orelha se eu estiver passando demais. Bom, há um dado aqui que é muito interessante. As reuniões acontecem sob a gestão de alguém do grupo que é eleito como responsável pela contabilidade. Essa pessoa, ela faz as anotações num caderno, o dinheiro fica guardado dentro de uma caixa e essa caixa frequentemente tem três aberturas, uma, duas, três aberturas, com pessoas diferentes ficam essas caixas, ou seja, são mecanismos que impedem o que pode ser um risco frequente no modelo tradicional, que alguém simplesmente fuja com dinheiro, que lance mão indevida daquela quantia. Todas as transações ficam guardadas num caderno de acesso a todo mundo, mesmo em populações iletradas, e eu acho muito, muito bonito, que se desenvolve de maneira oral o controle desse dinheiro, ou seja, são criadas maneiras de se decorar quanto é que naquela reunião tinha, quanto é que já tem nessa, etc, etc. Bom, enfim, o risco mínimo, a transparência máxima, o fato de possibilitar rentabilidade, tudo isso faz com que essas pessoas vão se dando conta de alguns princípios que farão dessa experiência de pequenos grupos de poupança chave para a inclusão. Porque nos grupos elas aprendem, em primeiro lugar, que conseguem poupar. Em segundo lugar, aprendem os rudimentos do controle do dinheiro. Aprendem a se sentir, a partir do que vão ganhando com o dinheiro, mais confiantes no futuro. E essa confiança no futuro é motor imprescindível para que alguém se torne poupador. Alguém que não tenha confiança no futuro não vai encontrar forças para resistir aos chocolates, para resistir às cucas de todo dia. É preciso ter muita clareza do desejo que se quer alcançar para suportar, resistir às tentações de agora. Eu suponho que os meus colegas, tanto de Moçambique quanto de Colômbia, vão contar a vocês experiências que são relacionadas a esse tema e que mostram como é possível, vencendo todas aquelas dificuldades, a população de pouco recurso conseguir poupar. E que essa poupança justamente prepare essa população para inserção no mercado financeiro de uma forma muito mais sólida, muito mais consistente, o que é bem-vindo, não apenas para elas, mas para a saúde do mercado financeiro. É isso. Obrigada.